cara de bosta. Eu tô dançando. A dança do macaco, vou mostrar como é que é. A dança do macaco, e dá o ritmo com a mão, apoia com o pé. Dá o ritmo com a mão, apoia com o pé. E a dança do macaco, olha a palma. A dança do macaco, dá o ritmo com a mão, apoia com o pé. Dá o ritmo com a mão, apoia com o pé. Agora, rebolando, rebolando, rebolando até o chão. Rebolando, rebolando, volta pra mesma posição. Vamos lá, rebolando, rebolando, até o chão. Rebolando, rebolando, volta pra mesma posição. A dança do macaco, a dança do macaco, vou mostrar. Dá o ritmo com a mão, apoia com o pé. Dá o ritmo com a mão, apoia com o pé. Rebolando, rebolando, rebolando até o chão. Rebolando, rebolando, vou dar pra mim uma posição. Rebolando, rebolando, rebolando até o chão. Bota pra mim, irmão. Segura lá. Boa. Ei, ei, ei. Vamos lá, meu irmão. Só bateria aí, vamos lá. A dança do macaco, vou mostrar como é que é. A dança do macaco, vou mostrar como é que é. Dá o ritmo com a mão, apoia com o pé. Dá o ritmo com a mão, apoia com o pé. E a dança do macaco, vou mostrar como é que é. A dança do macaco, vou mostrar como é que é.